Viva! Viva Eterno! Viva! Rainha da Floresta! Viva! Redentor! Viva! Patriarca São José! Viva! Todos os seres divinos! Viva! Nosso Mestre Império! Viva! Toda a Irmandade! Viva!